Terá o 9970 sem restrições, deixa para 3 mil pés. Ajuste no 094. É, 3 mil, 1014. Homem, ABSA 6570, interceptou o curso localizador. ABSA 6570, complete nosso procedimento ELS Exploration e torre 118.6. Na torre 186, bom dia. Bom dia, bom ponto. Bom dia, o TAN 3171 da EL, Leda Bridge, está visual. TAN 3171, bom dia, contato radar na decolagem, submantenha, 360, saída da EL, Leda Bridge. Aqui da EL, Leda Bridge, pode dar presente, Leda? TAN 3171, após 2000, autorizado Bridge. Sim, após 2000, Bridge. Já posto seu plano de voo, você pronto, copia? Opa, cheira. Azul 4201, autorizado Campinas, nível 340, via Pedro Zulu 16, até Bravo Tazulu, após direto trive, conforme a rota do plano de voo. Decola na pista 10, com primeira curva direita, na subida da El, Leda, após boa posição, bridge, onde intercepta a aerovia. Aciona 5055 e o controle 120.8. Correto, depois tá pronto para posicionar. Solo Salvador, azul 4040, remota 4, puxa e aciona. Azul 4040, coordenando com a equipe de solo, reporta táxi na remota 04. Chamarei táxi, azul 4040. dia, papapá, rolê, papel, Juliette. Solo Salvador, bom dia, Atsa Cargo 6570, Livrona, se escuta. Atsa Cargo 6570, muito bom dia, Alfa, reportando da Juliette. Alfa, reportando da Juliette. Destino ideal 302, o Lima Pó Juliette. Fila ideal? 302. 124 a bordo, 3 e 5 de autonomia, alterna Galeão, pronto para o táxi. Destino. 45, Lima Pó Juliette. Azul 4040, autorizado táxi, Depart Fiscal Índia, no ponto de espera, Torre 1 no 8, decimal 9, 5, ajuste no 0 no 4, corrigindo no 2 de controle Salvador, frequência 1 no 8, decimal 6. Pátio Índia, no ponto de espera 118.6, 1 no 0 no 4, grato, bom trabalho, Azul 4040. Obrigada, bom voo, bom dia. Outro. 8, decimal 6. 18.6. Ah, hotel Juliette, prossiga direto para o destino, quando possível estimado de pouso. 1030, direto para o destino, Lima Pó Juliette. Confirmando pouso 1030? Afirma. Confirme, Lima Pó Juliette. Afirma, 1030. 3171, vai chamar agora o centro Recife, 1251, alternar 1-3325. Agora Recife, 1251, 3325. Bom trabalho. Aumente. Também é 5-0, ingresso Juliette para o pátio 3, posição 1-0. Vem ingressando na Juliette, pátio 3, posição 1-0. 7-0. A 3153, desça para 2010, 1014, ajuste, aposta estabilizado no LR. 2014, aposta estabilizado, está 3153. bom dia, Sideral 9970 de Franca Última. 0 Alfa, reporte Ângela da Juliette. Aqui é a Ana Alfa, reportar Ângela da Juliette, Sideral 9970. O controle está 3153, poderia voar Duna na presente? Negativo. Ok, vamos até. Controle voo azul 4040. Subo nível 340, saída da El. Da El para o 340, 4040. Juliette, parte 3, posição 9, federal 9970. Está autorizado Recife 330, nível autorizado, meio bisque 58, decolada 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Mando 203 maú controle, 50, 58. Vai decolar da 90, concorrente, saída Puca, transição Caju. Controle 208, transporte 5053. 390, correto, resposta pronta para o estacionamento. Volta lá. Beijo. Pronto. 4040, coordenação com o centro Recife, autorizado direto bridge. Direto bridge, 4040. Então, Juliette, Salvador? Salvador, Lima, Cláudio, Lato. Deixa mais de pouso? Ah, não, 030, Cláudio. Grave. 3153. 3153, chame torre, 193, Palmeia, bom dia. Bom dia. Dia 9063, identifique, chegada bom, filista 4 mil pés, 614 ajuste. Sim. E vamos averiguar aqui. Pista está aberta. Gol 9063, acabei de ouvir aqui o ATI, a informação Foxtrot, está certinho. Azul 4040, chame Recife em 125, ou alterna 3325, bom dia. 251, 3325, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, tá 3153, Lebrão. 3153, Alfa Juliette 4. Alfa Juliette 4, 3153, tá. Salvador, muito bom dia, 963 da Gol com a Oscar, autorização Galeão. 963, Salvador, Galeão, 360, via Brasil 10, após as máximas, pode ser delúbico, pode ser de Barbacena, após conforme rota. Decolada 10, primeira curva direita, saída Zael, Leda, após Leda, bridge. 1208 controle, 5064 transponder. 360 autorizado, Galeão. Da Presulu 90, ESMAP, moto Barbacena. Decola da 90, curva direita, da El, Leda, Bridge. 208 ao controle, 5064. 5064 eu transpondo. Eu vou no 963. 63, após ESMAP, Lúpito, Lima, uniforme Vitor, Tango, Oscar, copiou? Após ESMAP, Lúpito, moto Barbacena. Eu vou 963. Lúpito, Lima, uniforme Vitor, Tango, Oscar. Lúbito, Lima, uniforme Vitor Tango Oscar, tá com forte chiado no fundo, aí tá difícil a compreensão. Cliente, reporte para estacionamento, 963. 963, muito obrigado. Salve, Salvador, 32090 para precisar de estacionamento 92. 390, corrente de solo, que após a aeronave da TAM, parque à sua esquerda no gate 04, tá livre, puxa, reporte táxi. Após a aeronave da TAM, esquerda no gate 04. 401, por enquanto, acionamento no portão 1, bom dia, Salvador. 301 vai ser o número 1 do setor, agora espera o pushback. Não pode fazer. Paulo Salvador, muito bom dia. Xaner, 6211, nosso gate é o 5 para autorização Galeão, nível 360, centro de informação Foxtrot. Luciano, 6211, Salvador Galeão, 360 nível autorizado, via Peso 10 após ESMAP, aparece de Lúbito, aparece de Barbacena, após conforme rota do plano. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Leda, Bridge. 120 decimal 8 controle, 5056 outro responder. Atenção para Galeão, nível 360, Opuslu 10, ESMAP, Lúbito, Barbacena, depois em rota. Decola na Dael, Leda Bridge, com curva direita, 5056, transpondo, 208 ao controle, o Chané, 6211. 6211, pode falar que é portaria. Solo Mogivo no 093. No 093, com X, 360, pronto. Procota no 093. 360, nível autorizado, via Peru 16, decolada 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Leda Bridge, 120 decimal 8, controle, 5066, outra resposta. Utilizado com 15 nível 360, Peru 16, aerovia, decolada 10, com curva direita na Del, Leda, após Leda Bridge, 208, controle, 5066, chama agora no 093. 093, correndo correta, pode estacionamento. Por 40. Paulo Salvador, bom dia, 865 da Gol, 20 da Ponte, autorização Brasília. 865, Salvador Brasília, nível de voo 360, via Peso 17. Decolada 10, primeira curva direita, saída Arbor, após Elefa. 1208 controle, 5070 transporte. Confirma o controle? 1208. Autorizado 360 Brasília, Fernando Peso 17, era curva direita, decolando a pista dela. Sai da Arbor, Elefa. Controle 208, no ponto 5070. 865 da curva no 08. 965, depois quando o congestionamento. 07 no Ultradeck Pitu Açu. Torre 18, 62, Evagem 07. Centro de autonomia, esperando Natal, 62 a bordo. Sim, de ouvir? 62 a bordo. 62 a bordo, autorizado táxi, via IG Alfa, onde espera dono 0, torre 18, decimal 6, que nega 104. No 4. Norte, Vinde Alfa, foi espera 186, 1014, 938.0. Bom dia, doutor Alfa. 401, quando na unidade da retaguarda, está livre o pushback em pós-táxi. Quando passar o TAN na retaguarda, está livre o push do azul 4201 no portão 1, não. Te informarei para o táxi. Paulo Salvador, bom dia, 355 no quarto, ainda é falta São Paulo, será? O Tripo 55 no 4, Salvador Aracaju, 190 nível, decolada 10, primeira curva esquerda, saída PUCA, Jamo, após Jamo, direto Aracaju. 1208 controle, 5101 no transporte. O Tripo 4 sobre o Tripo 1130 para Aracaju, a possibilidade de condenar? Nós iremos condenar agora a distante o Tripo 55 no 4. Agora a nova coordenação é a nova cópia. Bom dia, 963 para puxa acionamento no 1-0. Está livre, pode escutar. 963. Livre 55 no 4. Salvador Aracaju pronto. Não sei como 4, não é escuta, prossiga. Salvador Aracaju, 130, o nível autorizado. Decolada 10, primeira curva esquerda, saída Conde, via Golf 677. 1208 controle e 0273 o transporte. Centro autorizado, 130 para Aracaju, na subida Conde, Golf 677, decolada 10, via curva esquerda, controle 1208, transporte 0273. Azul 4201 para o táxi, Galeão 1340, 123 ao bordo. 30 táxi, via Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, torre 118, 6, TNH 10 no 4, boa viagem. 10 no 4, Índia e Alfa 1862, olá, bom dia. 3290, se mantém 330, vigilância. 330, autoriza PUCA. pushback acionamento 20 mesmo. Sim, vai aguardar pro pushback 621. Ok, me aguarda então? Afirmativo, vai aguardar, 621. Aguarda. O táxi, o Gol 963, 167, a bordo, 3 horas e 40, Campinas. Utilizado o táxi, hotel, através do gate 08, no 963. Através do 08, 963. Gol no 093, tem 094 a bordo, 3 horas e 5, alterna Campinas. Utilizado táxi, via NJ Alpha, quando espera da 10, torre 118, posição 16, Querengal no 014, boa viagem, 093. NJ Alpha, postura 186, plano 093, boa tarde, bom dia. 963, autorizado para seguir com táxi, via NJ Alpha, no ponto espera da 10, torre 186, Querengal no 014. De Alfa 186, obrigado. Solo Salvador, Gol 90663, Bruta aqui, ó. 0063, vai dar com CF Alfa, uma reposição antes da Juliette. Reposição antes da Juliette, Gol 90063. O 0062, o nono. Quando eu tive de solo, que após a segunda aeronave da Gol passar para a retaguarda, está livre de pushback e apostar. A nave da Gol vai já em condenação, pode mandar para o centro. Bom dia, Solo, Tantra 517, com a informação, qual que está a atualização? 3517, Salvador Brasília, 360 nível autorizado, via Brasil 17. Decolada 10, primeira curva direita, saída arbora após elétrica. 1208 controle, 5076 transporte. Zero atualizado, com Raul Rosa do Plano do Voo, Fio Arbora, Lefa, Pesulu 17, Foda 10, curva direita, 5076, Plano 3517. Posicionamento correto é posto para posicionamento. Aguardarei posicionamento a 3517. Aguardando antes da Juliette do 9063. 9063 mantém a posição da Juliette devido ao seu plantão estar ocupado no momento. Agora a distância até que o eixo desocupa, ok? 9063. Claro que ainda pode só confirmar qual é a posição do 9063. 05, hoje a aeronave da Vieta já vai começar o pushback. Batista do sol, tá? Aguardando 9063. Azul 4201. 4201, nós estamos mantendo 340 de saída da Elf de Lance. 340, Azul 4201. É 21, não tem condições de ir. De solo para evitar o pushback um pouco, mas vai entrar na parte 3 para possibilitar a passagem da aeronave da Gol para conseguir o controle. o azul Alpha X-Ray Fokker. Alpha X-Ray Fokker, possível? O Alpha X-Ray Fokker no pátio 3, pede autorização de reboque no pátio principal, posição de número 8 em infra-aerociente. Posição número 1, possível? Alpha X-Ray Fokker, posição 01 do pátio principal, confirme? O Alpha X-Ray Fokker está na posição do pátio 3, na posição de número 5 do pátio 3. Pede autorização de reboque para o pátio principal, posição de número 8. Autorizado inicial o reboque, reporte para ingresso no grande pátio, Alpha X-Ray Fokker. Alpha X-Ray Fokker me reportará. Dragão para o táxi, POB 178, autonomia 3. Alterna capítulo. Já no táxi, Delta Vez, 806, 1865. Táxi, Delta Vez, 06, 1865. Para o táxi, 6211, 97 a bordo, alternado é Guarulhos, temos aqui 3 horas e 40. 30 táxi, via IG Alfa, no ponto de espera da 10, torre. 1186, que negar 0014, boa viagem 6211. Ligue Índia Alfa, ponte espera 1865, muito obrigado, até já, né? 21. 1865, autorizado possível contato, via IG Alfa, ponte espera da 10014, 1186, que negar 0014, boa viagem 8865. Salvador, bom dia, o voo 1093. 1093, tu me mantém o 360 da El, vigilância. 360 da El, voo 1093. Para o controle? Eu passaria 2209. 09, desça e mantenha o nível 050, chegada a Mare. 050 Mare, possibilidade de atual táxi? Autorizado, projeto TAP 2209. Poderia confirmar que solicitou o push? 3554, 4-3. 5514 no pátio 3, tá livre pushback, reporte para o táxi 5514. Cliente livre push, estacionamento, chamada táxi 55 no pátio. Alpha X-Ray Fox na escuta? Alpha X-Ray Fox na escuta. Autorizado ingresso no grande pátio para o portão 8, manter escuta permanente. Alpha X-Ray Fox. Alpha X-Ray Fox, cliente, obrigado. Da Azul, chama em Recife, em 1251, alterna 1-3325. Recife agora, 25 decimal 1, alterna 33 decimal 25, Azul 4201, bom dia. Bom dia. Recife, Azul 4201. 4201, Recife 1251, 1-3325. Esqueci de mudar, foi mal. Problema não. Salvador, bom dia, voo no 963. Voo 963, submantenha o 360 da Aerovigilância. 360 da Aero, voo 963. Firmando 963 direto da Aero. Autorizado da Aero, 963. Direto da Aero, voo 963. 4, pago o táxi, certo, 3:50, alterna Salvador, 33 a bordo. 55 no quadro, autorizado o táxi, via parte principal, Índia e Alfa, ponte perto no 0, 2:86, que legal no 04, boa viagem. 7:0, livre táxi, bom distante, 7:18:6, 55 no quadro. 357, poderia ir com a equipe de solo, que após a passagem da aeronave da PIP, a sua retaguarda, estaria com pushback e após táxi. 357, comprou solo? Negativo, então. Poderia ir com a equipe de solo, que após a passagem da aeronave da PIP, a sua retaguarda, estaria com pushback e após táxi. Salvador, bom dia, para cargo 6570, autorização. 6570, poderia confirmar o OBT? Está estimando 1000. Aguarde o instante até que seu plano chegue na sistema, o Abson, 6570. E aguardando, 6570. Salvador, muito bom dia, 62, 11 Xané, da El Lida 1000, 2000 pés. 621, subam 360, saída da Elf. 360, pode valer. Uno 093, chame Recife, 1251. Recife 093. Controle 621, não pode valer, tá? Pode voar da El 621. Da El. Eu acho que tá 6570. É a nossa câmera para 1010. Está estimando o calço fora aos 10. Se quiser entrar 10 minutos, agradece. Gente, espero que esteja pelo sistema Abstra. Lá no instante para fazer. Alô, Azul Alfa, X-Ray Fox, Forma Termo do Reboque. Obrigado e um bom dia. Bom dia. Agora a gente tem que chegar no sistema, 9970. 5362, 2000 pés, ajuste no 04, resposta obrigado, LS. Poderia repetir altitude? 2000 pés, 5362, ajuste no 04, resposta obrigado. 2000 0-4, repórter estabilizado, LSX-Ray 35364, secou 362. Passaria 2229, redução para 1909, 790, desce para 3000 pés. 799, 3000 pés, passaria 2229. Fala, André. Oi. Pé. 1963, Recife 1251, alterna 13325. 251, 2325, 1963. Salvador, bom dia, no 865, da Gol decola na Cisco. 360, vigilância, no 865. 360, vigilância, no 865. Passareiro 2229, desce para 2000 pés, ajuste no 0 no 4. É o número 2 na aproximação, reposta utilizada em elétrica. Chanel 62, 1-1, Chanel Recife, 1-2-5-1, Alterne 1-3-3-2-5. 2-5-1-3-3-2-5, obrigado, bom dia, 62-1-1. Foram 649, redução para 1909, descer para 2.000 pés, 1014. Descendo para 2.000, reduzindo até 190, 1014, gol 64. 0 táxi, via Indy Alfa, com a espera da 1-0, torre, 1-8-6, que nem na 1-0, no 4. 1014, 3-5, 1-4, Indy Alfa, obrigado. Controle Salvador, muito bom dia, 35514. Dia 5514, suba 130, sai da Conde, vigilância. Sai da Conde, sob vigilância. Autorizado direto, Conde. Está presente, já acusando 2700. Estimativa. Obrigado. Localizador, tripe 5362. Seu 362, complete aproximação, torre 1-1-8-9-5, torre 1-18-6-12. 18-6, o tripe 5362. Foram 649, seu vetor irá manter a presente proa, limitado pelo localizador. Sente, vetoração, mantenha a presente proa, guardando o localizador, 649. E a continuar o destino? Recife. Sim, agora instante. Recife, 1260, alterna 128.8.